Com o tema The Walking Dead. Então vamos começar apresentando o elenco aqui para a parte da segunda edição. Eu estou aqui mais uma vez com a carioca do blog, a Carol Passos. Olá, Carol! Olá! Tudo bom, Carol? Tudo, e você? E aí, tá animada para mais um quê? Claro! Sempre! Eu estou aqui também mais uma vez com o Felipe. Fala aí, Felipe! Eu, olá, tudo bem? Beleza, Felipe! Hoje nós temos não um convidado especial. A estreia da Camila. Oi. Fala, Camila. Tudo bem com vocês? Beleza. O pessoal está ouvindo essa voz pela primeira vez, né? Eles que costumam ler bastante os seus textos, principalmente Supernatural, né? Supernatural. Agora, para poder ouvir a sua voz. Agora, vocês sabem que vocês têm que tirar, não sou eu, tá? Exatamente. A Camila que é como se fosse a colunista de terror do Viciado em Série, né, Camila? Praticamente. Semana que vem tem The River, tá? Beleza. Então, hoje nós vamos falar de The Walking Dead. The Walking Dead, a série que terminou a segunda temporada na semana passada, a série que atrai milhares de fãs, sempre uns para xingar, outros para elogiar. Então, aqui nós vamos falar, basicamente, como foi a segunda temporada. Além de dar algumas pinceladas na série ao todo. Então é o seguinte, eu queria começar comentando o que a maioria das pessoas tem comentado sobre a segunda temporada de The Walking Dead. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião, mas muitos dizem que os 3 episódios da segunda temporada poderiam ter passado em 5 ou 6 episódios. O que vocês acham? Eu concordo totalmente. Quem, por exemplo, eu li boa parte dos quadrinhos já, preciso voltar a lê-los, porque eu peguei a empolgação agora. Mas eles não ficam tanto tempo na fazenda quanto eles ficam na série. Então, tipo, achei totalmente desnecessário eles ficarem lá uma vida inteira. Acho que era pra poupar orçamento, alguma coisa assim, né? Poupar viagem. Poupando gasolina. Eles gastam com maquiagem, mas economizam com o cenário. Então, a Camila falou um assunto aí que realmente é pertinente. Ah, bem lembrado, a The Walking Dead veio das HQs, né? Tem muitas diferenças da HQ com a série que nós estamos vendo. Eu comecei a ler as HQ há pouco tempo, acho que eu estou no início ainda, e realmente eu vejo que os acontecimentos nas HQs tem menos enrolação, digamos assim, né? São mais rápidos, né? É porque, assim, eles têm que contar uma história em poucas páginas, né? Então, acho que eles dão uma condensada e, tipo, joga coisa importante uma atrás da outra. Eles não ficam protelando o negócio pra eternidade. Tipo, ah, vamos deixar isso para o próximo episódio, porque aí, tipo, ganha mais audiência. Eles já foi pondo tudo no mesmo quadrinho, tipo... É um saco isso, porque eles ficam enrolando a gente fica assistindo aquilo, é aquela baboseira, tem uma cena no final que adiciona alguma coisa na série, e o resto é tudo, dá pra você jogar fora. É, tipo, passa o episódio inteiro eles lá, tipo, pregando madeira no celeiro, pra no final do episódio aparecer um zumbi sinistro que vai matar alguém, tipo... É verdade. Falta sangue em The Walking Dead, e o final foi, eu fiquei bem feliz porque teve muito sangue, tava faltando sangue na série. Eu queria mais. Mais sangue. Eu também, mas eu queria sangue de personagens específicos. Eu também. Acontece. Quem você queria que morresse? Que é a Carol, a... Não você, Carol. Ah, você também. Eu também. Como é que é? Nada. É a Carol lá. A... A Amber, até que eu comecei a gostar dela, mas o, a Lori, pra mim, tinha que morrer. O Carl, aquele moleque irritante, também tinha que morrer. Verdade. O T-Fog também, pra mim, é inútil. Também tinha que morrer. Mas pelo menos ele fica na dele lá, não fala nada, não tem fala, só fica com aquela cara de bobão dele nas cenas, então não atrapalha, mas também não tem assim. Eu fiquei muito puta quando o Shane não morreu no começo. Mas o Shane só saiu da... só continuou da série, porque assim... Eu acho que eu vi que ele foi, o pessoal gostou muito do Shane, pela forma de agir dele, que ele era o único que agia com o instinto de sobrevivência, que não sei o que, blá blá blá blá. Aí eles resolveram manter ele. Aí como ele vai sair agora pra pegar uma outra série do Daront lá, que é o ex-produtor, sim, ele vai agora eles resolveram matar ele, entendeu? Aí eu acho que foi por causa disso. Não foi nem pela história mesmo. Realmente eu também penso dessa forma. Eu acho que os episódios de Walking Dead, toda a trama da segunda temporada, que foi na Fazenda, poderia ter sido exibida em 5, 6 episódios. Porque, por exemplo, a primeira parte da temporada, ficaram 7 episódios naquela coisa, Sofia, cadê Sofia? Sofia de cá, vou pra Fazenda. Menina inútil. Exatamente. É um personagem que, gente, poderia ter morrido, poderia ter usado 2 episódios e contado a história toda. Eles quiseram criar um drama em cima da Sofia, porque eu acho que até onde eu sei ela é importante no HQ, eu não sei, mas eles quiseram criar um drama em cima da Sofia, porque pra quem leu o HQ foi um... Ah, ela era importante, não sei o quê, mas pra gente que viu a série, não deram muito foco nela durante a série, não tinha importância. Então se ela morresse, se ela virasse zumbi, então... Pra mim, eles focaram nessa situação toda do Cadê Sofia... Por causa da ligação do Daryl com a Carol. Porque eu acho que eles estão querendo criar um relacionamento entre os dois. Então, eu acho que por isso aquele mimimi todo, apesar de desnecessário, em 7 episódios, né? Porém, eu acho que foi por causa disso. Eu acho que foi por causa disso também e por causa de um conflito de liderança entre o Shane e o Rick. Que cada um queria tomar uma decisão na frente. O Shane queria parar de procurar e seguir a vida. E o Rick queria insistir em ficar procurando a menina na floresta pra sempre. Vai, então, tipo assim, ficou meio que... Essa enrolação por causa da Sofia, eu acho que foi bem por causa disso. Foi meio conflitos internos, cada um querendo fazer uma coisa, o relacionamento dos dois lá, da Carol e do maluquinho lá, foi mais por causa disso. Tipo, vamos ficar enrolando, criando conflitos que não deveriam ser criados pra gente ter os episódios que necessita. Exatamente. Nesse raciocínio aí, ô Camila... Mas o que acontece? Eu sempre gostei de The Walking Dead, da trama que eles desenvolveram, mas a morosidade que era nos mostrada que incomodou. E isso parece ter um motivo, que é a audiência bombástica que a série vem mantendo nos Estados Unidos, né? Aquela série de TV a cabo que tá tendo mais números do que série de TV aberta, né? Entendeu? É, acho que os Lions americanos retardados gostam de trama lenta, não é possível. É, deve ser. Não entendo o que acontece. The Walking Dead tem um problema justamente de personagem. No caso de Sofia, o pessoal tava doido pra ver o que acontecia com ela. Que, pelo amor de Deus, mata essa menina, ou então não mata, ou então aparece de algum jeito. E The Walking Dead tem esse problema, pelo menos pra mim, que eu não dou a mínima pra maioria dos personagens. Podem morrer à vontade. Que eu não alguém ia... gosta, assim, mas gosta mesmo de algum personagem, tirando o Rick? Eu gosto. Eu passei a gostar do Rick só no último episódio. Porque o resto, pra mim, ele era um bobão que deixava o Shane pisar em cima dele. Eu gostava do Rick desde o começo. Porém, no último episódio eu gostei mais ainda, mas eu sou completamente apaixonada pelo Daryl. Ele é o meu bruto favorito. Eu gosto muito da Andrea, entre todas as... indas e vindas dela, que você nunca sabe se ela tá de um lado ou se ela tá do outro, se ela quer ajudar ou se ela tá qualquer hora vai arrumar as malas e ir embora, mas eu gosto muito dela, eu acho que ela é a mulher mais forte que tem ali. Com certeza. André, eu comecei a gostar dela mais na parte final. Na primeira temporada, ela podia ter ficado lá no QG, lá, naquele lugar lá doido lá, e explodisse junto, não tava nem aí. Ela e o velhote. Exatamente. Né? Velhote eu gostava dele. Objetivo. Eu dei graças a Deus que ele morreu. Eu gostava dele, ele tava sempre lá querendo impor moral e ética em todo mundo. Fofoqueiro do caramba. O The Walking Dead esteve falando no velho, que é o Dale, né? falando nele, que ele morreu agora na reta final da segunda temporada. Gostei vendo ver ele sendo comido por zumbis. É, é verdade. The Walking Dead, nesse episódio que ele morreu, em um episódio anterior, foram dois péssimos episódios, na minha opinião, com duas cenas impactantes, que foi o anterior, a discussão entre Rick e Chaney, né? Que eles finalmente caíram na porrada e aquela confusão toda, aquele diálogo. Eu gostei bastante eles tirarem a patos limpos esse caso, essa trama dele com a Lori, com o Carl, essa confusão toda. E o episódio seguinte, que foi a morte do Daryl. Nesse meio tempo, as subtramas que estava tendo, estava um saco, estava irritante. Por exemplo, a filha do Herschel, né, que queria suicidar, aquela trama desnecessária. Ah, ela podia ter morrido também. Entendeu? E deu o que deu. Todo mundo! É isso aí. Meu sonho era o Stephen King realmente pegar pra fazer um episódio, porque ele ia matar todo mundo e verdade, pronto. Verdade, ia ser muito legal. Então, aí, The Walking Dead, esses dois episódios simbolizam o que eu acho da série. Tem partes boas, mas tem partes desnecessárias que poderiam ter sido evitadas e ou então acelerasse mais os acontecimentos, porque tava... Eles dizem que a série é uma série sobre pessoas. Só que se você não se importa com as pessoas, a série... Entendeu? Se você se importa com as pessoas que estão ali... Não faz sentido, entendeu? Eu até cheguei a abandonar e tive que fazer uma maratona em 5 episódios aí pra assistir os episódios. Eu também abandonei. No final do ano passado eu abandonei a série. Parei de ver, falei assim, esse povo tá enrolando muito. Eu queria ver logo ele chegando no presídio, porque quando chega no presídio é bem mais divertido. Não vou falar porquê, mas é bem mais legal do que quando eles estão na fazenda. Espero que eles possam transformar o que foi nas HQ pra tela, né? Como eles estavam enrolando muito, eu não assisti. Eu comecei a ver de novo porque o pessoal ficou, nossa, que foda, o último episódio detonou, o último episódio não sei o quê. Eu falei assim, gente, vou ver o último episódio então. Aí, na hora que falaram que a Micone apareceu, eu falei, vou ver porque ela merece. É a tal da cena impactante que eu te falei. É uma hora, 40 minutos, 40 e poucos minutos de episódio, 35 minutos de pura sonolência, enrolação, e 5 minutos impactantes que fazem muita gente louvar a série, mas eu não consigo apagar isso da memória. Eles são espertos, né? Eles fazem aquele final que te prende pra ver o próximo episódio. Exatamente. Eles usam aquele gancho, né, cara? Eles enrolam. Aí nos últimos 5 minutos, eles te jogam um negócio que você fica, putz, vou ter que ver o próximo episódio. Mas a MC é assim mesmo, não adianta. Qualquer série que você vê, a maioria, pelo menos, eles alentam durante os episódios e no final, nos últimos 5 minutos, é aquele boom na sua cara. E outra coisa, eu parei no episódio 7, foi o anterior que teve o hiato aí, foi no episódio que a Laurie capotou o carro. Sabe por que eu parei nesse episódio? Porque aí eu fiquei imaginando, bom, ela vai sobreviver, mas eu vou parar nesse episódio porque eu vou ficar imaginando que ela morreu ali. Ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Oi. Ela tá grávida, eles não matam mulheres grávidas. Então, quanto aos personagens, eu tive antipatia com praticamente todos. No final, comecei a gostar da Andrea, do Rick, agora, principalmente com aquela frase final, que parece que agora ele vai realmente ser o líder mesmo e o pessoal vai ter que passar por cima dele pra querer fazer alguma coisa. Pensa. Isso não é mais uma democracia. Essa frase eu achei muito legal. Eu quase... Nossa, nessa frase deu vontade de entrar na tela e abraçar ele. Verdade. Esse é o Rick, eu pensei, esse é o Rick que a gente não queria. Não sei, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas lá são meio suicidas, né? É? Meio? Então, ou são meio suicidas ou são totalmente entediantes. Verdade. Tem essas duas vertentes. Os meio suicidas, eles se jogam no meio dos zumbis com uma faquinha na mão, fica lá, esfaqueando a cabeça do zumbi. Pra quê, velho? Corre! É que mais que os personagens poderiam ter morrido também, mas uns 3 ou 4 de Cisa Finale poderiam. Ah, com certeza. A Carol T-Dog, igual o Felipe falou. Ela podia ter morrido. O cara, sabe, ele não tá fazendo nada naquela série. Eu achei que foi legal eles largarem a Andrea pra trás. Foi legal. Foi legal. Agora porque... ela vai aprender a cortar cabeças e tirar a boca de zumbi com a picone. Foi legal, entre aspas, porque tá trama, mas eu achei triste. Putz. Não, eu fiquei chocada. Falei assim, gente, eles vão matar a Andréia. E largaram ela pra trás e, tipo, ela lá gritando e ninguém ouvindo. Eu falei, gente, fudeu, o que, que eles vão fazer com ela? Uma coisa que incomodou também demais esse season finale foi que gostei desse season finale, mas... Pá, teve coisas lá que foi difícil de engolir. O Rush, por exemplo, brincando de tirar o alvo lá com a família dele em perigo, foi de doer. Mas essa parte eu até que entendi um pouco. Ele se sentiu meio num... Sim, fazendo um paralelo, meio capitão de um navio, né, velho? Meu navio afunda, mas eu não saio dele. Capitão de Titanic. Não, capitão italiano, né? É, então, tipo... É, meu, né? Problema com essa cena... Foi que a bala dele era infinita. Exatamente, o cara não sabe fazer. Exatamente, o cara tava com uma espingarda lá, tipo, eu falei, gente, a bala dele não vai acabar nunca. Exatamente. E a hora que acabou a bala, o Rick tava atrás pra dar um tiro na cabeça do zumbi. Ah, por favor. Não, se ele morresse, até fazia mais sentido. Aí tudo bem. Então, mas ele não morreu, e a família e a filha dele morrendo lá, entendeu? A fazenda foi invadida, em vez deles se unirem, vão embora, vão juntar e vão sair fora, não, ficaram lá brincando com o ovo lá. É, tipo, vamos tentar proteger a nossa fazenda. É, tudo bem. Tem 500 mil zumbis, nós temos 50 balas, mas vamos fazer o possível. Ups, aí depois que viu, começou a rolar sangue, eles saíram. Mas esse problema do Walking Dead, infelizmente, eu acho que a gente vai continuar ainda com eles, porque com a audiência que tem, eles vão querer estender essa série até 10 temporadas. Nossa senhora! No mínimo. Eu mesma vou lá e dou um tiro nos roteiristas. Tem que ter um pouco de diferença dos quadrinhos, porque senão a galera que lê os quadrinhos não acompanhou a série, porque fala, já sei o que vai acontecer, eu não vou perder meu tempo. Pô, não precisa ser tão diferente assim, não precisa enrolar tanto. Pelo menos pega a direção dos quadrinhos e vai soltando o que tem que soltar e, tipo... Deixa esse drama humano pra segundo plano. O povo quer ver sangue. É, verdade. Como comentaram, a série é sobre pessoas, né? E espero que as pessoas da série sejam, pelo menos, mais relevantes para a trama. Porque deixar um bando de personagem lá apenas pra cumprir tabela, sei lá o que eles estão querendo fazer com ele. Personagem relevante se mata. É cota. Não, mas é que eles estão matando personagens irrelevantes aos poucos. Porque se eles matarem todos os irrelevantes uma vez, não vai ter como, entendeu? Eles não querem me fazer feliz. É, não. Eu tenho que matar aos pouquinhos. Um dia mata um, daqui 4, 5 episódios morre outro. E por aí vai. Eu até achei que teve, até assim, tipo, entre aspas, né, bastante morte. Verdade. Mas também matou gente que eu nem lembrava que existia. Aquele Jimmy... Quem que é aquilo? Ele no último episódio. A figurante mesmo. Mas morreu dois figurantes, a verdade foi essa. E outra pessoa, falando em personagem, uma coisa que me incomodou bastante nessa segunda temporada foi o não aparecimento do Merlin, né? Ele que... vai aparecer na próxima. É, tomara, né? Se você garantir isso pra mim. Porque... Não, já deu entrevista. Eu não sei. Assim, olha, ele ficou a série inteira sem abrir a boca. Na hora que ele abre a boca, vamos para a costa pegar um navio. Não, ele abriu a boca... Seus amigos estão lá morrendo, velho. Ele abriu a boca... Ele abriu a boca pra falar que a Andrea... Que ele viu a Andrea morrer. Vocês lembram? Verdade. É verdade. Depois ele falou, eu acho. Eu acho, né? Tipo, eu acho. Coitada da Andrea, ninguém voltou pra ela. Qualquer coisa a gente fala. Foi ele que falou que você tava morta, pode matar. Mas eu tenho uma coisa, eu sou meio Shane. Se eu tô num apocalipse zumbi, gente... Eu vou fazer tudo pra eu sobreviver e proteger os meus. Não vou proteger todo mundo, eu vou proteger os meus. E a mim. A gente acaba ficando um pouco com raiva do Shane por essa posição radicalista dele. Mas se tivesse no lugar dele, eu também não ia dar uma de Rick, não. De ficar tipo, vamos todo mundo ficar aí procurando duas semanas uma menina que sumiu, que tem 9 anos de idade, que provavelmente já virou comida de zumbi há muito tempo. Eu ia falar um foda-se bem grandão na cara da... sumiu? Foda-se. O que que vi? Sua filha sumiu? Vou que você é uma péssima mãe, eu sou idiota. Por que você meu... tá olhando a menina? O que você tá fazendo? O meu tá aqui. O seu, cada um cuida do seu. Mas foi mais ou menos o que fizeram com a Lori, né? Tipo, cadê o car? Não sei, vamos pegar o carro e ir embora. Pô, vocês ficaram 2 semanas procurando uma menina. O moleque some, vocês pegam o carro e vai embora? Puta sacanagem. Mas o moleque é retardado também, né? A Lori, ela é assim. Você pode dar uma olhada no meu filho? É. Tentou. Ela não olha o filho dela. O filho dela, ele faz o que ele quiser. Ah, pelo amor de Deus, aquele moleque é muito enxerido, muito irritante. A última coisa que você precisa no raiva. Apocalipse zumbi é uma mulher irritante e um filho retardado. Pois é, eu fiquei com muita raiva quando o Shane tava. O Shane não, o Rick tava pra matar o cara, tava pra matar ele, ele apareceu, mata pai, ah, mano. O que você tá fazendo aqui? Vira uma arma e atira na cabeça do moleque. Se eu tivesse lá, eu daria um tiro na cabeça do menino. Eu dava também. Por falar em Shane, ele é um personagem que realmente eu odiava ele desde o início, mas é um personagem que. É um personagem ativo na série, pelo menos, né? Ou você ama ou você odeia. E ele teve ações que realmente deploráveis, como tentar roubar a família do melhor amigo dele, entendeu? Eu achei isso uma tremenda sacanagem. E o sentimento que ele tem pelo Lori, pelo qual, sei lá, pode até ser justificável, mas quando assisto uma série, eu tento entrar no personagem. Assim, olha, se eu tivesse no lugar desse cara... Gente, eu nunca ia comer a mulher do meu amigo. Nunca. Sei lá, né? Tipo, últimos caras da Terra, teremos que repovoar a humanidade. Tudo bem. Pra aquela dica, aquele dia. Era ela ou a Carol. Às vezes era tipo irmão, né, gente? O Shane. Não, é verdade. Foi muito sacanagem. Tudo bem. Aí o que acontece? Tudo bem. Você relacionar sexualmente nessa situação, tudo bem. Mas depois o cara voltou, o cara me chegava, velho, seguinte, aconteceu isso aquilo, você é amigo mesmo, faria isso. Mas não, o que, que ele queria fazer? No primeiro episódio da primeira temporada, ele queria atirar nele. Ele queria atirar no Rick. Aí ele voltou pra trás, beleza. E ele fica com aquilo na cabeça, o tempo todo queria matar o cara pra atrair a família do cara, né? E a Lori teve um papel, engraçado, né? Desgraçado porque... nessa série, porque primeiro ela tentou, ela jogou ele pra cima do Shane, né? E depois ela chegou pro Shane e falou, olha, me desculpa e tal, realmente você foi muito importante, né? Isso aí foi... Eu fiquei com mais raiva da Lori ainda quando, tipo, já tinha passado tudo, ela já tinha falado pro cara que não queria mais nada com ele, hora que ele tá lá na antena pregando umas madeirinhas lá pra ficar de olho, o que ela foi fazer lá? Não, ela tá mais louca. No final do episódio. Foi gerar lá. Ai, é louco, lembra, né? Daquele dia? Que lembra o cacete, filha? Você deu um pé na bunda do cara, mano. Você não tem que lembrar de nada. Você falou pro seu marido matar ele. No episódio passado, você tava falando pro seu marido matar ele, que ele queria te roubar. Presta atenção. Ela tem distúrbio de personalidade, gente. É. Só pode, não é possível. A mulher é retardada. No final do episódio, eu fiquei revoltado. Tive vontade de estar com o monitor na parede pra ela falar aquela cara que ela fez. Quando falou que o Shane tinha morrido, que ele tinha matado o Shane. Ela ficou com aquela cara de, por que que você fez isso? Mas você falou! Essa cena, assim, eu ainda tô em dúvida nessa cena, porque realmente ela se desespera mesmo ao saber que foi o Carl que atirou no Shane, né? A princípio ela tava assim com aquela cara. Então isso eu ainda tô em dúvida, que vai acontecer na próxima temporada, se ela realmente tá com raiva do Rick pela morte de Shane ou por o Carl ter matado o Shane, né? Se ela tiver com raiva do Rick, vai ser, né, gente? Pelo amor de Deus, dá. Ah, é possível. Eu acho também que ela ficou mais revoltada pelo menino tá lá e pelo menino atirar na cabeça do cara, né? Ah, mas o moleque enxerido, ele que apareceu lá, então... Ninguém mandou ele sair de casa de noite. Na verdade, ninguém mandou ela deixar o menino sozinho no quarto. Quem deixa o moleque, ó? O moleque se mete em várias encrencas. Quem deixa um filho sozinho num apocalipse zumbi? Porra. Aquele zumbi da lama tinha que ter pegado ele, não o dele. Eu também acho. Nossa, a hora que o zumbizinho soltou o pé, eu falei, vai! Pega! Eu ainda nossa, falei, eu seguro pra você. Pedra, a hora que ele começou a jogar pedra no zumbi, eu fiquei revoltadíssima, gente. Eu falei assim, gente, olha, se eu fosse zumbi... Deus de leis humanos. Foi. O que acontece é que eles queriam chegar aonde chegou, né? Lógico, que foi o embate final entre o Rick e Shane. Mas a forma... Foi legal, gostei. Mas a forma com que eles chegaram foi, assim... Foi digno de muita crítica, porque... Não sei vocês, mas eu... Odiei. Mas é o seguinte, The Walking Dead é uma série que, apesar desses problemas que a gente mencionou, ela tem coisas boas, ou não? Tem o Daryl. Apaixonada, gente, ela não tá o flanco. É, deixa eu falar pra ela que o Daryl fez o clipe da Lady Gaga. É verdade, ele é o Judas. É. Ele é tão bruto, mas ele é tão amoroso que chega a ser a coisa mais fofa. Ele parece um típico de signo de Áries, sabe? É bruto pra caramba, ah, cara. Mas tem um coração bom. É um cara que anda com a besta nas costas, anda com um pedaço de orelha pendurado no pescoço e... É. Eu gosto do Darwin. Acontece é que eles vão querer fazer um Sawyer 2.0 no Walking Dead. O cara até peridinho tá colocando. O cara tá sem aquele jeito marrento de galã e sei lá. Isso aí tá incomodando o personagem, mas eu gosto do personagem. Mas falando em coisas boas em The Walking Dead, uma coisa que eu gostaria de comentar, porque como a gente conversou, tem problema de personagem. Atuações medianas. Tem um ator que você fala assim, putz, baita ator e tal. Mas uma coisa que é muito boa em The Walking Dead é a produção da série. Eu gosto muito das maquiagens do zumbi, da fotografia da série. Eu reparei muito nos últimos episódios que eles estão com as tomadas de câmeras bem legal. Apareceu muito episódio onde o Rick, ele pega aquele Zé Dendago lá e coloca dentro do carro. Como fosse a câmera em movimento, né? Eu acho muito legal. Isso é típico do AMC, Breaking Bad usa muito isso. E esse fato da produção de The Walking Dead é louvável. Eu acho que, quanto a isso, eu não tenho nada a reclamar, não sei vocês. Eu também acho, eu acho que os melhores atores da série são os zumbis, na verdade. Verdade. A maquiagem deles, tipo, é fantástica. Eles andam, eles devem ter aulas de zumbi, gente, porque eles são muito perfeitos. Algumas cenas que arrebentam os zumbis também são bem legais. A cena que eles arrebentaram a porteira da fazenda, eu achei fantástica, porque eu fiquei parece pensando, metrô. Gente, eles vão ter que pular isso, o zumbi não pula, o que eles vão fazer? A hora que eles começaram, tipo, a um amontoar atrás do outro e a força deles fazer a madeira quebrar, eu achei muito bom. Foi fantástico. Eu só tenho um problema com esses zumbis. Eu acho fantástica, a produção é boa, a fotografia e por aí vai. Meu problema com o zumbi é que ele, às vezes, ele anda tão rápido. É, nem eu ia falar isso. De repente já tá no seu calcanhar, né? O cara tá tudo, as coisas tudo podre. Como é que ele anda tão rápido? E outra coisa, eu acho tão difícil, eu não sei, porque quando, por exemplo, quando o velhinho lá morreu, o zumbi nem chegou a morder ele, mas ele tava pegando ele pela mão, pelo que eu entendi. O cara tem tanto, eles não tem tanta facilidade pra abrir a pele humana que, sei, é quando... Ele tem uma força, eu, né? Você piscou, o cara tá todo aberto lá. Já abriu a barriga dele. Ele abrir com a mão foi sacanagem, né? Tipo, abrir com a boca tudo bem, né? Tipo, eu nunca fiz o teste, mas eu acredito que se eu morder alguém muito forte, eu arranco um pedaço de alguém. Com certeza. Mas muito forte, né? Abrir com a mão, né? Tipo, se você der uma pancada mais forte, cai a mão do cara. Tipo, ele conseguiu abrir sua barriga só com os dedos. Entendeu? Esse é meu ponto. Ele realmente, eu não tinha pensado nisso. Gente, é a fome cega. Mas eu acho legal, eu acho bacana a ideia deles. Eu achei bem legal a ideia deles, por exemplo, que nem quando o Rick e o Shane estavam brigando, o Shane jogou a chave na janela, a janela abriu, o zumbi caiu em cima do Rick. Eu achei legal ele segurar o zumbi e os outros passarem assim nem verem ele. Eu acho legal essa ideia. Sim, eu também gostei. Zumbi. Uma coisa... A Micone, por exemplo, né? Exatamente. É, então, ela corta os braços do zumbi, assim o zumbi não mata ela, e ela anda protegida, né? Porque os outros zumbis não vão atacar. Ela tá ali. Verdade. É, esperta. Quanto a Micone, é um assunto que eu já queria entrar já, pelo que... Não... Gente, a gente tá falando aqui quem que é a Micone e, tipo, não mostrou quem é ela, na verdade, no final da temporada, né? É, só mostrou só ela mostrou aquele ser de capa preta. Verdade. E aí, tanto que meu namorado ainda perguntou pra mim, falou assim, nossa, quem que é esse cara? Eu falei assim, quem te falou que é um cara? Não é um cara. É ela. Na verdade, a gente sabe que é Micone justamente pelas HQs, porque nem o nome dela... Nem não falou nada. Falou nada dela, não falou nada. A gente sabe... Não falou nada, deixou... A gente sabe porque a gente pesquisou e tal, foi atrás. Mas a galera que assiste por assistir não deve saber quem que é a Não deve a saber nem o nome dela. É, eu vi comentário quem é. Agora sabem. Agora vocês sabem, desculpem pelo spoiler. Falando em Micone... Micose, parece. Micose. É estranho. Não fala assim da personagem mais legal que tem. Então, falando em Micone, a personagem que apareceu no season final e que parece que deve ser uma boa personagem, pelo que todo mundo está dizendo, as HQs, né? A atual temporada deve basear, além da penitenciária, que deve ser o próximo passo para os andarilhos de The Walking Dead, vamos dizer assim. É nômade. Os walkers do Walking Dead. Os walkers do Walking Dead. A penitenciária deve ser o foco principal da temporada inteira, pode ter certeza. Porque se ficaram com 13 episódios dentro da fazenda, eles vão ficar com 16 episódios, que vai ser a próxima temporada, dentro da penitenciária, e vai ter essa trama paralela que vai ser que a exceção da personagem de Micone, né? Eu acho que a temporada que vem deve ser melhor, mas... posso falar uma coisa, que, tipo, deu pra ver pela Micone que vão aparecer novos personagens, porque, né, a prisão tá lá, mas quem falou que ela tá lá vazia? Ah, é. Verdade. É o governador, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Não ia ter uma estrutura daquela gigantesca sem ninguém lá dentro. Justamente. Pode ser que ela esteja povoada de zumbis e eles vão ter que ir embora. Pode ser que tenha os presos lá dentro. Pode ser que o governo invadiu a presídio. Tipo, eu não vou falar o que que é, mas tem novos personagens. São se você pensa assim, no início todo. Um presídio é um lugar mais seguro, né? Porque presídio é um lugar mais seguro. Que tem muro, tem grade, tem tudo. Ninguém entra lá se você tem seguro. Armas. É, então. A expectativa para a próxima temporada, pra mim, tá grande. Eu confesso que eu tô ansioso. Apesar de esses problemas que a gente mencionou, a série tem uma premissa boa, ela tem uma produção boa e tem esses fatos aí que a gente tem que avançar, né? A gente tá assistindo, a gente avança no controle, pronto. A gente vai só pra parte boa, vamos combinar assim? É. Sabe o que nos animou pra ver pra continuar vendo The Walking Dead? É que eu ouvi uma entrevista dos produtores. Dos produtores, e não só dos produtores, mas também do escritor do HQ, que ele não... Não sei se ele explicou, mas eu vi ele falando que ele não pretende explicar como começou o Apocalipse Zumbi. E eu tenho curiosidade pra saber como começou, entendeu? Eu tenho curiosidade, mais do que saber como começou, eu tenho curiosidade pra saber como vai acabar isso. É, entendeu? Justamente. Eu também. Porque as HQs ainda estão sendo publicadas, não é isso? Parece sim, que sim. Estão. A história ainda vai continuar. Eu acho que isso, um dia, vão ter que contar pra gente. Um dia, provavelmente, eles vão contar como começou e vão dar um fim, assim, mesmo que não seja um fim matando todo mundo ou matando todos os zumbis. Eu acho que eles vão... Eu acredito, não sei. É, eles vão continuar vivendo nesse mundo, tipo, apocalíptico zumbi pra sempre. The Walking Dead tem um mistério envolvido, né? Mas a questão é, o mundo inteiro sofreu o apocalipse zumbi? Aparentemente, sim. Então, porque até agora não disseram nada disso. Pelo que dá pra entender, sim. Porque se fosse então, só os Estados Unidos, já teria aparecido ajuda de algum jeito. Ah, mas não é ajuda americana, não. A mitologia da série é um assunto que tem muita dúvida ainda. Nesse último season, no season final passado, é que a gente descobriu que os zumbis, mesmo morrendo, mesmo não sendo mordidos ou arranhados, após morrerem, eles viram walkers, né? Eu tenho o vírus 22. Justamente, então isso aí é um dos mistérios que a série traz, que eu acho que a gente não vai ter resposta tão cedo. Sabe o que me incomoda muito? O quê? É que ninguém fala zumbi na série. Verdade. Chama eles de tudo quanto é nome, menos zumbi. Quanto tudo é quanto é filme fala zumbi, chama de zumbi, gente. É muito mais fácil que o walkers. É o walkers, errantes, né? Falei errantes. Walkers, os errantes ou os descerebrados, como estavam chamando exatamente. Os carinhas lá. E na HQ eles chamam de andarilhos, né? Você falou? Isso, chamam de andarilhos. Andarilhos. E dá na mesma, né? Walkers, errantes, andarilhos, os caras que andam, dá tudo na mesma. Eu que escrevo review da Walking Dead, às vezes eu escrevo errante, às vezes eu escrevo walking, às vezes eu escrevo zumbi. É tudo a mesma coisa. Isso aí é todo motivo querendo começar. Mas eu não me lembro de, eu não me lembro de ninguém na série falar zumbi. Não fala. Também não. Quadrinho, não eu tenho certeza. Mas na série eu acho que ninguém fala a palavra zumbi. Carol perguntou do se, no, se era só nos Estados Unidos. Pelo que eu me lembro, não sei se eu tô enganado, mas no season finale da primeira temporada, aquele que teve o QG lá, é, o controle de doenças lá, o cara falou que eles mantiveram contato com o pessoal da Europa ainda. Eles até tinham conseguido alguma coisa, mas ninguém tinha conseguido uma cura. Ninguém tinha conseguido uma cura, entendeu? Mas eu acho que cura teria que ser para as pessoas que estão vivas não ficarem mais infectadas, né? Porque cura para zumbi igual, tipo, teve em Eu Sou a Lenda, né? A coisa mais patética do mundo. O cara tá lá em decomposição, cair no braço, você dá uma injeção e volta ao normal, não tem sentido. É foi uma regra, né? Né? a cura deveria ser para as pessoas que estão infectadas. Tipo, você está vivo, está infectado, então a gente vai te dar uma vacina para quando você morrer, você continuar morto. Ou você, quando você for mordido, não ser infectado. É, mas aí eu acho que já seria uma vacina muito power, né? Então, quem volta para a próxima temporada? Eu vou ver. Vou ver por causa da sessão final que gostei, mas... Não sei se eu vou continuar, dependendo se eles continuam com a enrolação, eu vou parar. Você vai ver com ressalvas, então. É, vou ver aquela com o pé atrás. Eu vou ver, mas eu não tenho expectativas, porque contra The Walking Dead eu falei, não vou ter mais expectativas em relação a nada. Mas eu vou ver por causa daquela cena final, porque eu quero saber da Micone. E por causa do Daryl também. Eu vou continuar assistindo, mas... Se voltar aquela morosidade toda, eu abandono a série de vez. E volto a ver de uma vez todos juntos se alguém falar que teve um episódio bom. É verdade. Isso aí é o seguinte, você falou uma coisa bem certa. Acho que é melhor você ver em maratona do que você ver em episódio por episódio. Ah, não sei, eu vou dormir no meio da maratona. É muito sofrimento. Não, realmente. Você assistir uma vez por semana, tipo, ficar uma semana digerindo aquilo é uma ação. É bem diferente. E pelo menos se você assistir maratona, você passa, né? Você, é verdade. Você passa e pronto. E às vezes é melhor você ler um review do que você assistir um episódio que vai te martirizar, né? Eu vi maratona, do 7 ao 13. Então, foi bem melhor. Eu também vi do 7 também. Ao 13. Eu também achei bem melhor do que assistir um por um. Um por um, me chamava pra assistir, tipo, vamos ver The Walking Dead? Tipo, vamos ver outra coisa. Não, também não exagero. Então é isso, The Walking Dead, nós já comentamos bastante sobre a segunda temporada e alguns pitacos da primeira também. Resumindo, então, é uma série boa que poderia ser melhor, né? A série que tem uma boa produção, com personagens nada cativantes, né? E que ainda consegue segurar a gente com alguma mitologia instigante, né? Espero que na próxima temporada eles possam... pelo menos dá uma evolução maior a essa trama, sem ficar nessa inserção de tramas, de subtramas irrelevantes e necessárias. Essa é a minha opinião sobre a série. Resumindo, falando da segunda temporada, em geral foi uma droga, uma porcaria, que você teve que engolir. Engolir mesmo, porque não tava dando. A série pode ser sobre pessoas, mas as pessoas, como já disseram, não são interessantes, tirando alguns personagens. Então ficou uma coisa difícil de aturar. Mas assim, eles conseguiram chamar a atenção. Eu acho que das pessoas que queriam largar, eles conseguiram realmente chamar a atenção no episódio final. Porque deixou um cliffhanger. Então todo mundo ficou, ok, eu preciso ver a terceira por causa disso. Eu preciso saber o que vai acontecer com a Andra quando ela começar a andar com a Micone. Eu preciso saber como é que vai ser na prisão, porque... Por aí vai. Então, eles são espertos, porque eles fazem uma porcaria, eles fazem a gente engolir aquilo, eles fazem a gente aturar personagens discutindo relacionamentos inúteis, e depois eles deixam aquele cliffhanger lindo pra gente ter que ver a terceira temporada. Porque, né, eles precisam de audiência e precisam da gente comprando as coisas da série também. Verdade. Esse foi o desabafo da Carol. Então, Felipe, você? Bom, eu praticamente a mesma coisa, né? Eu fiquei muito puto com essa temporada inteira. Eu comecei a assistir até com expectativa, porque eu não gostei do season final da primeira temporada. Aliás, na primeira temporada eu não gostei, foi o primeiro episódio. Eu continuei a ver porque, como disse a Carol, os produtores são muito espertos, entendeu? Eles deixam aquele cliffhanger monstro, aí você tem que voltar pra assistir, e aí você volta... Aí teve uma hora que eu cansei, que foi no sétimo episódio, mas eu voltei a assistir porque pelo que eu vi que o sétimo final ia ser legal. Mas aí eu gostei do sétimo final, eu gostei muito. Quem dera eles fizessem mais episódios assim, acho que esse sétimo final foi melhor não só da temporada como da série. Verdade. E eu vou voltar porque eu acho que eu quero saber como, quem é esse governador que tanto falam, quero o casal Micose lá. É Micone, tá, gente? Eu tô zoando. E também eu quero assistir por causa disso, entendeu? Eu vou voltar muito por causa disso. Mas também eu vou ter a mesma paciência que eu tive nessa primeira e na segunda temporada. Se não tiver, você faz uma maratona que acho que é melhor passando. Minha dica. Falou, Felipe? Se começar a enrolar, eu dou o pé e cara. Boa. E você, Camila? Eu concordo com tudo isso que vocês disseram. Eu acho também que a série teve ótimos momentos na segunda temporada. Não só nos últimos episódios, vai. Teve bons momentos nos primeiros episódios, no meio da série. Mas eu acho que teve tanta enrolação e tanta coisa desnecessária que os bons momentos acabaram ficando esquecidinhos lá no canto, né? Tipo, ah, foi legal, mas, putz, você viu que eles fizeram tanta coisa desnecessária? E então eu acho que a série já tem só, foram 3 episódios, né? Isso. A série já teve 3 episódios, o cara enrolou tudo isso com 3 episódios. Cara, pra quê? Faz uma meia temporada, faz um quarto de temporada com 5 episódios, mas faz 5 episódios que presta, por favor, vai. E a próxima vai ter 16. Nossa. Mais enrolação. Talvez não. É porque eu acho assim, pelo que eu entendi, eles estão dividindo as séries em temporadas por ambientes. Primeiro ambiente, eles estavam lá perto da cidade, praticamente no meio da floresta, perdidos, nananana. Segunda temporada, eles estão na fazenda. Como não tinha muito história na fazenda no HQ, eles enrolaram mais um pouco. Eu espero que a terceira temporada, que vai se passar na prisão, tenha mais história do que tinha na fazenda, e eu espero que eles usem isso com sabedoria. E que esses 16 episódios que tá lá dentro do presídio sejam bem mais legais do que todos esses 3 que eles ficaram todo esse tempo desnecessário na fazenda. Chega ao final o segundo podcast iniciado em série. Nós usamos nossos minutos para falar de The Walking Dead. Espero que vocês gostem. Deixem os comentários no post que leremos no próximo podcast. Não nos matem, apenas uma opinião sobre a série que nós assistimos. Eu queria agradecer a presença de todos. Felipe, Carol, Camila. Gostaria que vocês visitassem o blog diariamente. Gostaria que vocês também deixassem, vocês que eu digo, Camila, Carol, eu queria deixar seus contatos. Bom, o meu é, eu acho que eu já falei do podcast, mas é Felipe, o meu Twitter é Felipe, é com Z no final, porque algum cara me pegou Felipe, _ Félix, com X no final, é a roupa Felipe, _ Félix, tá? Só vou passar o Twitter, porque é a única coisa que vocês precisam de mim, porque vocês não vão me aguentar muito tempo. Não vão mesmo, ele é muito chato. O meu é Caroline Passos, o Fábio, @CarolinePassos, o Fábio vai colocar aí embaixo, porque o nome se escreve um pouco diferente. E eu também sou uma das administradoras do Todo Seriador. Então, @TodoSeriador. O meu é @CamilaGeraldo, não é difícil, não é complicado, não precisa de legenda. @CamilaGeraldo, tá bom? O resto vocês acham lá, porque tá tudo linkado nesse nosso mundo digital. Words are getting through. I'm riding on the space junk. It's bringing me to you. Bringing me to you. Chegou a hora da leitura dos comentários. Eu e a Carol vamos ler para vocês os principais comentários deixados no primeiro Viciado em Sériecast, especial Fringe. Vamos lá. O primeiro comentário é do Killer. O Killer embolou um pouco os comentários aqui, mas ele está dizendo que o podcast é um pouco grande e gostaria de posts semanais com 10 a 8 minutos, só comentando sobre alguns episódios mais importantes da semana. Então, Kilo, é o seguinte, o podcast, a gente pretende fazer um podcast por volta de 40, 50 minutos. Quanto a comentários com esse tempo, 10 ou 8 minutos, a gente ainda não incrementou no blog, mas é uma ideia que poderíamos adquirir mais pra frente. No segundo comentário, nós temos a Kaline Teixeira. Ela falou o seguinte: hey, adorei terem falado tanto de Fringe, essa série que eu amo. Ótimo começo. Nem sei mais o que achar, que universos estamos, mas isso é mais legal. que ficam zoando, entre aspas, com a gente e deixam várias possibilidades em aberto. E eu gosto do Peter, gosto do Oliver, o Walter é o meu preferido. Olivia e Walter são os meus preferidos. The Vampire Diaries é muito bom pra quem tem paciência de passar pelo começo da primeira temporada. Mas recomendo, porque é muito bom. Não tem medo de revelar e é doideira toda semana. Amo bônus, porque é bônus. Concordo, tá muito boa essa sétima temporada. E Once Upon a Time é totalmente diferente do que eu esperava e vale a pena assistir. A Karine, ela parece que comentou justamente pra você, né, Carol? Exatamente, foi tipo, toma de presente. Então, eu concordo em relação a Fringe. Eu também amei falar sobre Fringe com o Fábio e o Felipe. E realmente, eles gostam de deixar esses cliffhanger pra gente. E o legal de Fringe é que eles não dão só um cliffhanger num episódio. Eles dão sempre vários cliffhangers pra gente. E tem os easter eggs e por aí vai. Os glyph codes também. Então eu acho a série fantástica. É difícil a gente saber em que universo nós nos encontramos, nos situamos. E a série é uma série fantástica, maravilhosa. Ela gosta do Peter, o que é muito triste, porque eu não gosto do Peter. Porém, eu entendo as pessoas que gostam do Peter. O Peter é necessário na série. Eu concordo com tudo isso. Apesar de eu não gostar do personagem em si, e nem tanto da atuação do Joshua Jackson. Quanto ao Walter, eu acho o Walter magnífico, o melhor personagem masculino. Porém, minha favorita é a Olivia. Olivia, pra mim, não dá. Ela é a melhor personagem. Sobre The Vampire Diaries, eu não passei pelo começo da... Eu assisti a primeira temporada, uma boa parte dela. Eu não tive coragem de passar. Eu tô sempre acompanhando algumas reviews, porque eu não gosto de falar coisas ruins sobre uma série que eu não vejo por completo. Mas eu não acho a série grandes coisas. Eu não acho a série tudo isso que todo mundo fala. Eu acho que ela tem muitos defeitos. Sobre bônus, eu também amo bônus. A sétima temporada tá linda. E finalmente nós temos o vilão da temporada, né? Foi dada no último episódio. E aparentemente a volta de bônus está muito boa, porque teremos Brenna completamente descontrolada. Então eu acho que tá vindo ótimo. Sobre Once Upon a Time, vale a pena assistir, concordo. Todo mundo tem que assistir Once Upon a Time, porque não dá. É uma série que inova. E eles transformaram a história da Chapeuzinho Vermelho numa história fantástica. Então, assistam. Beleza. Agora o comentário WCSO2508. Primeiramente, parabéns ao podcast. Gostei muito de terem dado espaço merecido para Fringe, que é uma das melhores séries da atualidade. Curti também a música de abertura, Lost Forever. Enfim, no aguardo do próximo. Valeu. E temos o comentário da Miss. Ela diz o seguinte: galera, gostei muito desse podcast. Ri muito com vocês e a Fausta. Ops, quero dizer Carol. Brincadeira, hein, gente? Que venham mais podcasts pra eu rir. Bom, agradeço a Miss pelo elogio ao nosso podcast. E eu estou ganhando um apelidinho de Fausta por aí, que a Miss começou e o Felipe agora também não para de me chamar assim, porque eu acabei interrompendo o pessoal no primeiro podcast. Eu acho que hoje eu também interrompi alguma vez. Mas enfim, não foi por mal, foi por muita emoção e muita vontade de falar coisa de Ariano. E enfim, tá, é Fausta, né? Fazer o quê? É legal, é engraçado, é divertido. O pessoal tava me zoando, mas tudo bem, eu espero. Agora o comentário do Gabriel Dias 10. Gabriel Dias, que é o editor do canal Série, parceiraço do blog já há bastante tempo. Ele diz o seguinte: olá, galera. Muito bom ouvir vocês. Sobre Lost vs Fringe e as respostas, acredito que o quesito resposta de Fringe não seja tão simples assim. Não é a simplicidade da explicação, é a forma como ela é dada. A resposta dos observadores foi muito bem explicada, e se pegarmos como exemplo as dos sussurros de Lost, veremos o quão aleatória foi dada aquela resposta. Enfim, Fringe supera Lost em trama principal, mas Lost sempre será uma das minhas séries favoritas por aqueles personagens. Sim, eu gostei. Aí, entre parênteses, diz: sim, eu gostei do final. Ótimo cast, esperando os próximos. Valeu, Gabriel, pela sua participação. Eu entendo o que você disse, mas ainda continuo achando que Fringe ainda está bem mais simples do que parece. Basta ver pela resposta dada no último episódio, né? Mas claro que ainda espero algo mirabolante nessa reta final. Quanto a Fringe vs Lost, pra mim Fringe não supera Lost em quesito algum. Amo Fringe, mas Lost pra mim está um degrau acima. No mais, valeu mais uma vez pela sua participação. Um abraço. Para finalizar, o último comentário da Daniele Gonçalves, ela que é uma das leitoras assíduas do blog e uma das mais participativas. Valeu, Daniele. Ela diz o seguinte: Gostei bastante do podcast. Fui engenheiro demais. Melhor série sci-fi. Também não suporto série teen. Tentei assistir The Vampire Diaries, mas não consegui passar a primeira temporada. Também não consigo ver musicais. Sobre Awake, também não gostei. Das séries novas que estou assistindo e gostando bastante é Person of Interest. The Walking Dead também larguei na metade da segunda temporada. Eu recomendaria Being Human US. Essa temporada de agora está muito boa. É isso aí, Daniele. Vi que você compartilha com as nossas opiniões. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e volte sempre. Chega ao fim a leitura dos comentários. Muito obrigado pela participação de vocês e espero mais participações no próximo. Um abraço e até mais.